e chega na pista do terror. Se arrisca vivendo sem medo, cheia de segredo e mistério, mas deixando claro sua intenção, dando condição. Hoje é sem critério, adultério, deseja real. Sagata parece um portal me levando a um outro universo. Outro plano astral, parece o crime perfeito. Sequestra essa mina, mantém disciplina, malandro sem se apegar. Fogo na noite, comando a ginga, faz ela voltar. Com mais uma amiga pra complementar. Menage a tua doideira, nos cerca de vez. Perde a conduta, escuta, não se prenda ao que tu fez. Esse é o momento então, vem me dar prazer. O gosto é proibido, o cheiro faz lembrar você. E não, não, não, não, não vai poder provar de novo. Aqui se vive só um momento e a regra principal do jogo. Ela me dá prazer do jeito que é pra ser. Tenho pra oferecer muito mais que ela pede. Vou te dizer, sua putaria no ouvido, seu gemido ecoa no quarto minuto. Sua libido é o que me faz querer repetir essa dose de novo, me dá mais um pouco. Me deixa mais louco, te quero por inteiro. Sua maneira de fazer, seu corpo me faz entender. Pega fogo, incendeia, seria eu vou mergulhar nesse mar. Dropo essa onda, ali não quero estar. Fica até difícil de imaginar. Qual vai ser de quando amanhecer? Já consegui perceber que o teu olhar entrega a verdade. Mina bandida com disposição e malandragem. Ela dança ao meu som, sobre as luzes do neon. Tá na minha intenção, gata, eu sei, tu também sabe. Tu sabe a intenção, é claro, o papo é reto, eu tô na tara. Vem, gostosa malandra safada, que eu tiro suas peças cara. Repara na cara dos cara que para e fala que tu é assim. Só agora é debocha dos buchinhos, olha pra mim. Relaxa e desfruta, essa vida curta. Te pego por baixo por cima. Eu vejo sua nuca, puxo teu cabelo, te boto no crime, tu fica maluco. Troca mútua de prazeres, de frequência e energia. Só leva de mim a memória de uma alma vadia. Isso é viagem mais doida do navio pirata. Dirty realmente louca e a carne mais fraca. Ela dança na base, tá na vibe da night. E uma que se foda, vamos até mais tarde. No modo very hard, estilo Bonnie Clyde. Tô no poste da nave, catapulta pro fight. Tu vem, vem, faz, faz. Me seduz, me satisfaz. Rebola na malícia, depois olha pra trás. Essa mina é uma delícia, eu sempre quero mais. Ela quica, quica, não para. Tipo low rider pela madrugada. Ela é um conto de fada safada. Se garante, chega logo, joga na cara. Ela curte a levada, quer sentir minha pegada. Pode chamar sua amiga, vamos partir lá pra casa. Mina cheia de malícia, vê que eu te deixo molhada. Eu embaixo, tu por cima, pode ficar relaxar. Então vem, vamos gastar. Tá tudo bem, é só relaxar. Gata, vem pra cá, que hoje eu quero te possuir. Então vem, que hoje a gente vai curtir. O teu olhar entrega a verdade. Mina bandida com disposição e malandragem. Ela dança ao meu som, sobre as luzes do neon. Tá na minha intenção, gata, eu sei, tu também sabe. Lembro que me esnovar, hoje eu vejo o mundo girar. Enquanto eu preparo meu copo, você vem me procurar. Vestida pra matar, prazer te reencontrar. Me esperar depois do show, que eu tô caindo pra pista.